Pra quem olhou pra nós na maldade, pra quem gritou sem saber da verdade, pra quem esquerou desafeto é viagem. Só viagem, é viagem, só viagem, é viagem. Desvantagem. Pra quem olhou pra nós na maldade, pra quem gritou sem saber da verdade, pra quem esquerou desafeto é viagem. Só viagem, é viagem, só viagem, é viagem. Furto, tamo vivo nessa fita van. Continuo ensaio ouvindo e chego com meus mano. A fumaceiro, cruzeiro de Adjan. Hoje junto no sou malandro. É bom saber que tem aqueles que pra crescer você dá um impulso aí e pede amor e tem pra vencer, torcer. Não pergunte o que, tá tudo aí pra ver. Vou dizer o que, só venho agradecer. House Rock faz o som tocar na sua ileste. Na oeste, norte, todos pra que pode crer. Tá no coração aqui, tá vivão, vamo aê. Vixe, olha os guri tacou. Na conexão fazendo uns rap pesadão. Vixe, olha os guri tacou. Mano, rumo ao horizonte. De bico, de granada, de fuzil, de ponto 30. CPX tá nas ladeiras, várias peras, várias fitas. Sobraram injustiça, faltou o mínimo. Os cria não desiste dos espinhos sem a flor. Dormiu mais cedo, acordou pensando em ódio. Senti o seu desprezo, melodias foram óbvio. Alívio eu senti quando puxo o chinesim. O resto é massagem para o ego do neguinho. Preparado para a guerra, para o crime, para louco. Pensamento de progresso, vi forjado de pipoco. Parou de desistir das viradas que vivi. Quem pensa em matar os que nasce pra sorrir. O ouro não me diz o que encontramos por aqui. Dignidade desde berço das colunas que já fiz. Vários John Contrene, Big, vários King. Rap de ladrão do crime, foram vários crimes. Certo é o certo, errado mete bala. Parafaldo mais veloz na segurança da madruga. Quanto que custou, na verdade eu sei qual é. Quantos que sobrou das migalhas e a fé. Deixa nós fortão, conexão CP e G. Ponta a ponta não, é topedo pra acender. Honra de negão, ó Serjão, satisfação. Formigueiro muito louco, aquele salve do Votão. Muita fé tem que ter, se não ter mudanção vai fazer de você escrava, escrava. Muita fé tem que ter, se não ter mudanção vai fazer de você o que ele bem quiser. Certo rapa, o que tiver à mercê. Então não esquece, você é o piloto, Deus é o guia. Então só bora, bora, let's go. Pra quem olhou pra nós na maldade, pra quem gritou sem saber da verdade, pra quem esquerou desafeto é viagem. Só viagem, é viagem, só viagem, é viagem. Desvantagem. Quem olhou pra nós na maldade, pra quem gritou sem saber da verdade, pra quem esquerou desafeto é viagem. Só viagem, é viagem, só viagem, é viagem.